Start now. Injection. E aí galera, pé na tábua que a gente tá começando o 11º Game Track aqui no blog do Melo X. What the hell was that crap? Hoje estou aqui com uma equipe muito pequena, cara. Hoje tá eu e Gnu. Olá galera, beleza? Então a gente também tá aqui com mais ninguém, cara. Hoje só eu e Gnu aqui nesse cast maravilhoso aí de duas pessoas apenas. Fazer o quê, né? A gente tinha combinado com algumas pessoas e elas simplesmente falaram. Deram pra trás, deram pra trás, muito bem, espero que estejam, que esteja agradável dar pra trás. Então, né, a gente hoje, o nosso tema do cast, pela música abertura você pode até perceber um pouquinho aí de nós, Nitro, toda essa coisa envolvida com automobilismo, né, e a gente vai escolher músicas que tocam durante o jogo, os jogos, né, não um só. Primeiros três jogos da franquia Need for Speed Underground, né, a gente vai fazer uma playlist mais sussa, mas a gente vai pegar exclusivamente as músicas desses três jogos pra falar, fala um pouquinho da banda ali, tipo, qual que é a banda, qual que é a música, mas antes de tudo isso, e-mails. Daí galera, tá começando um bloco de e-mails aqui do blog Melo X, né, no podcast Game Track. Minha voz hoje tá rouca por causa do Ani Paraná. Hoje eu tô aqui com a presença do Gnu e do Rodrigo, o Digo. Fala rapaziada, tranquilo? Beleza, tranquilo, cara. Primeiro recadinho de tudo é lembrar a todos que a gente tem e-mail, né, que é o gametrack.mlx@gmail.com. E também pra seguir a gente no Twitter, né, a gente tem nosso Twitter, que é o @meialuax. Então, né, a gente tá bem feliz aí quanto ao cast número 10, que é a referência desses e-mails e comentários, né. A gente teve recorde de acesso nele, a gente ficou muito feliz, né. A gente teve apenas um e-mail, mas isso não importa muito, porque os comentários foram bem legais. A gente gostou bastante do feedback do pessoal. A gente teve um comentário do Under the Best, da Giza, mas a gente não vai ler porque é muita coisa pra ler aqui, senão a gente vai ficar fazendo um cast só de leitura de e-mails, né? Então, o primeiro e-mail, o primeiro comentário que vai ser lido aí vai ser pelo Rodrigo, né? Rodrigo. Olha, esse aqui na verdade é um comentário do Wesley Pires, de Goiânia. Ele participa do Norisete e também escreve algumas tirinhas e é editor do podcast OmegaCast. Ele é muito apreciador de game music e muito fã de David Wise. Ele conta aqui uma história de que era Natal e a mãe dele perguntou pra ele o que ele queria ganhar. Ele tinha mais ou menos uns 9 anos e ele queria ganhar o Donkey Kong. E tinha a madrinha dele da qual ele tinha muito medo. A partir daquele Natal ele começou a gostar dela porque na verdade ela deu o Donkey Kong 2 pra ele, né? Ele diz aqui que o Donkey Kong pra ele foi o mais desafiador e o Donkey Kong, o primeiro, ele costumava jogar em speedrun, já que não tem muito bônus a serem pegos, né? E o terceiro foi o que ele mais jogou e que ele finalizou com 103%. E aqui ele manda todo um abraço pra toda a equipe do Melo X. Então, né, esse é o primeiro comentário do Wesley Pires, né? Então, muito obrigado aí por ter comentado com nós aí. Eu acompanho lá, às vezes, as tirinhas dele, né? A última tirinha que ele fez aí foi da Fat Princess e o outro foi do Kid Icarus, né? Foi bem legal, né? Então, o segundo comentário aí que vai ser lido pelo Gnu. Então, o segundo comentário é do Ricardo. Ele começa assim: André, você devia ter me falado que esquece a cena sobre Donkey Kong. Hahaha, eu teria bastante coisa pra acrescentar. Bom, posso acrescentar por aqui mesmo. No Donkey Kong 1, o máximo de porcentagem que você faz pegando todos os bônus é 101%. No 2, o máximo é 102%. E no 3, O normal é 103, mas você pode fazer 105%, habilitando os dois segredos que tiram os barris de meio da fase e os barris de DK, tornando o jogo um pouco mais difícil. Outra coisa que não tem muita gente que saiba, no Donkey Kong 2 e 3, todas as fases do primeiro e segundo mundo têm barris secretos no começo da fase, que te levam diretamente para o fim da fase. No Donkey Kong 1 tem algo parecido. Acontece logo após a primeira fase, que te leva direto para o quarto mundo, o que torna o Donkey Kong 1 o mais rápido de se terminar. Existe recorde de, se não me engano, 26 minutos. As músicas dos dois, sem dúvida, são as mais elaboradas. Graficamente, o 3 é melhor, mas o nível do 2 é ainda muito melhor. Valeu aí, Ricardo. Muito obrigado pelo comentário aí. Um abraço pro Ricardo Pagliari, né? O meu tutor rumo ao mestrado em matemática, né? Né? Então, o outro comentário aqui, na verdade, não vou ler um comentário, vou ler o e-mail que foi mandado para nós, né? Foi mandado pelo Florentino, 22 anos, estudante lá de Guarulhos, São Paulo, né? Eu vou resumir um pouco, porque o e-mail dele é gigantesco, né? Ele diz assim que Donkey Kong é um jogo que marcou a infância dele, né? Ele dá parabéns pra gente pelo cast. Foi muito bom para relembrar os melhores momentos dessa trilogia, né? Que marcou uma geração. Ele diz assim que quando chegou o primeiro Donkey Kong, o jogo chegou impressionando com os gráficos, né? Que não era comum ser visto na era 16-bits, com um tom de cores diferente e aquelas impressões de profundidade, né? Quanto à história, ele diz que é simples, cativante, né? Mas naquela época era coisa mais, era mais voltada mais pra diversão e não tinha aquela história complexa. Como o jogo foi um hit sucesso, era óbvio que eles iam fazer uma sequência. E aí chega o Donkey Kong Country 2, né? Que pra ele é o melhor de toda a série, né? O melhor de toda a série. Porque ele falou que tem um clima mais sério, sombrio e adulto comparado ao primeiro. Ele achou que também legal aquela temática pirática, né? Que é pirata, né? Que eu disse. Ele falou também que o esquema das inserções de moeda pra você pagar os saves também foi muito boa, né? Fazendo com que o jogador voltasse, dando aquele fator de replay um pouquinho melhor, né? Aí ele diz assim que o 2, hein? É o melhor de todos. Aí na sequência foi lançado o 3. Foi um meio que uma mistura do 1, né? Aquela parte mais colorida do 1 com aquele tema mais adulto, né? Mas embora pra ele, sem comparação, o 2 é melhor, né? Que o 3 ele acha o mais fraco de todos. Mas não porque ele é ruim, mas comparado a toda a franquia, né? Tem essa avaliação. Ele diz assim que em suma o Donkey Kong vai ficar marcado sempre na vida de muita gente, tanto quanto o jogo, né? Quanto a sua trilha sonora que ele escuta até hoje e dá arrepios nele, né? Ele diz ainda assim. E por falar em David Wise, eu não sei se vocês conhecem, mas falando em trilha sonora, existe um site de um cara que em conjunto com outros músicos, né, freelance ou não, fizeram uma coletânea de todas as músicas do Donkey Kong remixada. E melhor de tudo, ele disponibiliza isso de graça. E aqui é só pra baixar por torrent, né? Eu vou colocar o link ali do OC Remix, né? Que é um site que tem bastante remix de música e de games, né? Que é o OCRemix.org, né? E é isso aí, pessoal. Eu sei que ficou muito grande o e-mail, mas é que quando o assunto é games, e ainda mais um que eu gosto, fica difícil contar poucas palavras, né? Espero que gostem do meu e-mail. Continuem com o ótimo trabalho que vocês vêm fazendo, pois tá ótimo. E aqui divulgo muito o Melo X. Palpite para um game de música. Eu poderia alguma música do jogo Zelda Ocarina of Time, né? Ele manda um abraço e obrigado. Então, obrigado aí, Florentino, pelo comentário, pelo e-mail, né? É isso aí, né, Gnu? Uhum, isso mesmo. Então, os dois comentários ali, a gente agradece mesmo. Senão a gente fica fazendo um cast só de leitura de e-mails, né? Obrigado, Rodrigo, pela participação na leitura aí. Opa, vamos aí. Então, né, vamos voltar pro nosso cast aí. Lá não vou estar com essa voz tão rouca assim. Então, até daqui a pouco, pessoal. Voltando da leitura de e-mails, né? Então vamos começar o nosso cast aí com as músicas de Need for Speed Underground 1, 2 e Most Wanted, né? E pra começar aí com as músicas de Need for Speed 1, né? Antes de citar realmente quais são elas, falar um pouquinho do jogo, né? O jogo saiu em 2003 aí, né? Eu acho que ele pegou um pouquinho do hype aí, daquela parada de ter filmes aí como Fast and Furious, né? Que é o Velozes e Furiosos, né? Ele pegou totalmente aquela ideia ali, chupou o jogo aí bem parecido com o filme aí do Need for Speed. Ele pegou o embalo e foi. Aquela ideia de você customizar os carros, colocar pistas, tipo, noturnas, assim, pra você correr dentro da cidade, cara. Bem fiel, assim, aquela ideia ideia do primeiro filme do Fast and Furious, né? Eu tenho uma história muito boa aí quanto a ele, porque eu fechei ele jogando num bar aqui perto de casa, que é um bar Lan House. Coisa diferente isso, né? É que você normalmente você tem as locadoras, né? Ali era tipo, metade do bar era locadora, metade do bar, tipo, os caras viviam bebendo lá. Era muito engraçado. Você jogando os caras falando merda e bebendo, enchendo a cara. Nossa. Foi bem naquela época que eu sonhava ter um computador que tinha uma placa vídeo 5200, né? E eu consegui jogar o Need for Speed Underground 1 lá no computador de lá. Não joguei pelo Play, né? Eu joguei pelo computador. PlayStation 2 também saiu pro jogo, né? Nossa, tipo, era eu e meu amigo jogando, cara. A gente passou, tipo, mais de um mês e meio aí. Assim que juntava um dinheirinho, naquela época eu trabalhava e não ganhava tanto bem, né? A gente juntava um dinheiro, já ia lá, jogava, salvava. Ainda bem que nunca apagaram o nosso save. Imagina, a gente quase fechando apagar o nosso save. Mas, cara, era muito animal. Eu achei o primeiro jogo aí, pro gráfico, pra época, cara, chegou já revolucionando a ideia de você jogar à noite, como eu já tinha dito antes. E você, Gnu, você gosta do primeiro Need for Speed? Foi muito massa. Todos os Need for Speed diferentes. O massa do Need for Speed, a diferença que ele, por causa que, como o nome diz, underground, começou o mundo urbano, tudo, corrida, tunar. Acho que antes não tinha esse negócio de tunar os carros, né? Melhorar eles, no botar máximo, mais essas coisas. No máximo, você tinha, tipo, alguns jogos aí, que nem na área do Super Nintendo, você tinha o Rock'n'Roll Race, você juntava dinheiro e comprava motor, mas na ideia de customização com roda, ou com suspensão, e colocar seu filme, colocar adesivo, colocar aerofólio. Então, foi massa demais. Quando foi lançado, uma galera que curtiu, quando eu vi a primeira vez do jogo, nossa, curti pra caralho você poder customizar todo o carro, enfeitar ele, fazer que nem aqueles carros de filme mesmo, que nem do filme Fast Furious, que você pode customizar, velho, aqueles carros tudo tunado, cheio de luz, cheio de desenho no carro, muito massa. Isso eu curti pra caralho, a galera tudo deve ter curtido muito. Não, eu acho que foi um hit de sucesso, que não é à toa que saiu mais jogos, né, tipo, no mesmo estilo. Curti pra caramba, a questão de você jogar vários estilos de corrida, né, que tinha o circuito, tinha o Knockout Race, tinha o Sprint eu achava muito massa, mas acho que o que ganha destaque no elemento, tipo, dos tipos de corrida que tinha era o Drift, né, que você pegava e fazia tipo uma arrancada, assim. Tinha que trocar a marcha no tempo certo, e tinha uns desvial dos carros. Eu achava muito, muito bom. Só pra citar aí o jogo Need for Speed Underground, né? O primeiro jogo da série. Ele foi lançado pela PC, Play 2, o GameCube, Xbox e Game Boy Advance. Só que Game Boy Advance eu fico pensando como que é? Não cheguei a ver o gráfico, né? Uma vez eu peguei um jogo desses pra, acho que pra celular, cara. Você pensa assim, porra, vou jogar Need for Speed. No celular, né? Olha, isso é Need for Speed? Tipo, não, um negócio patado, assim. Tipo, eu quero os gráficos do PC e no videogame. Não quero essa porcaria que tá na minha mão agora. Gnu, vê se você concorda comigo. Se os caras lançassem esse jogo sem ter o nome Need for Speed, o jogo até seria bom, né? Ô, galera, joguei massa, né? Mas o que eu falo, Need for Speed Underground, aí você já associa, nossa, aqueles gráficos, aí chega no celular, você... Caraca, não é isso que eu quero. Gnu, você lembra dos carros que tinham no jogo? Tinha uma galera de jogo que... Uma galera de jogo... Uma galera de carro, né, cara? Como todas as versões do Need, sempre teve os carros licenciados, né? Que a empresa, que a EA contratava. Tem jogo da Honda, da Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Toyota. Nossa, tem bastante carro. Tem aproximadamente uns 20 carros, 20 modelos de carros diferentes. Nossa, tem umas 7 marcas diferentes nesse jogo. Eu acho que o que ganhou destaque, assim, cara... Que nem a gente, normalmente a gente pega os carros que a gente joga em jogo até nessa época, assim, era o carro que você não associava, né, com o que você via. Você falava, tô jogando com um carro aqui, mas você não via na rua. O que eu achei legal foi jogar com Golf, jogar com Focus, assim, que carro que a gente tem usualmente, né, no dia a dia nosso. Eu achei bem bacana. Então, né, agora falando da trilha sonora, né, que eu acho que a trilha sonora do primeiro, cara, eu acho que é imbatível comparado desse 13 que a gente vai falar de hoje, que eu acho que as melhores músicas estão ali, tem bandas boas pra caramba, até o primeiro cast, acho que foi o primeiro cast que eu peguei a música do Element 8, né, que é o Broken Promises, né, que eu achei muito foda. Pena que não vou poder escolher aqui, senão eu fico um repeteco, né. Ah, só pra lembrar, né. Eu vou apanhar de novo. Por quê? Mais um hip hop, hein? Não, eu vou fazer essa lembrança agora. Então, acho que foi no cast 3 que eu participei, eu escolhi uma das músicas do Need for Speed, Underground 1, que foi a Get Low, cara, que tipo, é uma música que pega na cabeça e teve um monte de gente que falou assim que, cara, isso pega na cabeça e eu não consigo tirar, seus malditos. Sei lá, foi e-mail e comentário nesse cast falando disso. Mas não se preocupe, dessa vez a gente vai escolher uma musiquinha massa, divertida, uns rockzinho massa, ou então uns hip hop mais tranquilinho, assim, isso. Que não pega. Não pisa tanto, né? Então, a primeira música que eu vou escolher é a música do Rob Zombie, que não precisa de apresentação, o cara tem uma trilha sonora muito boa, o cara canta muito bem. O cara agora é cineasta, né? Se vocês conhecem os filmes dele de terror cineasta, Casa dos Meus Corpos, tudo, vocês vão curtir. O cara tem um estilo muito massa, muito próprio. Mas a escolha minha a primeira música é Tulane Blacktop, o nome da música que tem no Need for Speed 1. Então toca aí, vamos ouvir. Essa música aí que o Guilherme escolheu, tá anotado aqui, cara. Eu escolhi ela, mas falei, não, eu vou deixar essa música que eu tinha certeza que o Guilherme ia pegar. E a primeira música que eu vou escolher é da banda Stat X, né? A música é The Only. Eu acho o vocal muito bom, cara. A banda, tipo, tem um rock bem, tipo, pesado, assim, tipo, comparado às outras músicas que tocam ali. E foi uma das bandas aí que também eu peguei e fui atrás das outras músicas, de outros álbuns, e percebi que a banda é muito boa, né? Não é só uma banda de uma música só. Então, toca aí! Heaven! Minha segunda música sobre pro Need for Speed Underground 1, que como a gente tá fazendo duas músicas por cada cabeça, a próxima música minha também é muito, muito boa. Cara, essa música eu adoro. Então, a minha segunda música pra coisa é Hacid Out of Control, que é uma música muito massa, eu adoro ela, ela é muito boa pra você ouvir. Nossa, dá pra pirar com essa música. Não é tão que eu tenho no meu MP4, cara, e eu acho tipo a introdução dela no baixo ali muito boa, mas nossa, muito boa ela mesmo. É muito boa. Verdade. Toca! Aí. Aproveitando esse embalo aí tipo, de músicas boas, né? Como hoje tinha dito, do Need for Speed 1 é muito foda. A minha escolha aí, a segunda escolha do Need for Speed 1, cara, é a música Fuel, música Quarter da banda Fuel, né? Que é combustível, espero que eu fale meu inglês certo, meu inglês é ridículo. Mas, cara, eu acho muito massa. É que assim, o massa, eu vi essa música ao vivo, cara, é muito boa. Ele tem uma bateria bem, tipo, feliz, assim. É como se você escutasse música bastante a cabeça pro lado pro outro, cara. Eu acho muito massa. E você lá correndo, cara, você soltando nitro, escutando essa música, cara. Eu acho que a combinação do Need for Speed, assim, normalmente quando eu jogo, eu tiro tudo que é de hip hop e deixo só o rock tocando, cara, porque eu acho que vale a pena mesmo. Então, toca aí. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Você falou bateria feliz, eu fico imaginando o cara tocando bateria super felizão, tipo, tapadão assim. Batendo, é, tipo, tocando bateria lá e com a cabeça pro lado, um pro lado, pro outro, batendo. Bom. Yeah. Então vamos pro segundo. Hey, yo, yeah, man, won't you kick some of that, you know? You know how you do it, man. It's a trip, people don't even believe we're together right now. Agora, falando do Need for Speed Underground 2, né? Ele que saiu em 2004. Ele foi para as mesmas plataformas que eu já tinha citado antes, exceto com a adição do Nintendo DS, que saiu em 2005. O Need for Speed 2, assim, ele saiu com umas características um pouquinho melhoradas quanto a algumas coisas em relação ao primeiro. Você tinha uma possibilidade de você explorar o mundo antes de você entrar em cada corrida. Alguns tipos de corrida que você já tinha no primeiro, né, que era o Drift, o Drag, o Circuit Sprint. E teve a adição, assim, que conforme você tá explorando o mundo ali, você pode tirar racha no meio da cidade e só pegar o carinha que tiver, tipo, pegar um carro lá que é customizado, tipo, aproximar dele, ele vai intimar você pro racha. Também tem um tipo de corrida que é o Street X, né? Street X, que é como se fosse drift do primeiro, só que você pode jogar o drift com outras pessoas, tipo, fazendo drift junto com você ali na pista. Que no primeiro você jogava o drift sozinho, né? Você fazia o drift e parece que você também acessa algumas corridas que é feito em circuitos fora da cidade, né? Que você tem um tipo de circuito muito massa. Como a gente tinha dito, ele chegou com mesma ideia assim do primeiro, né? Que era customizar você mexer na parte mecânica, na parte de visual e na parte de acessórios, né? Com adesivos. Quanto ao número de carros, cara, ele teve uma quantidade um pouquinho maior. Ele teve 29, né? O Gnu já contou antes aí pra mim. Valeu, Gnu. E... é escrito aqui, são 29 veículos no total. Ah, não li essa parte. Que foda. Bom, quanto a esse jogo, cara, é um jogo que eu menos gostei dos três. Eu tenho minhas razões, eu acho que a ideia, assim, tipo, de você explorar o mundo ficou boa. Só que a ideia de você, depois de um certo ponto do jogo, você tá evoluindo no máximo, parece que você tem que mudar o estilo de jogabilidade e jogar com utilitárias, né? Como se fosse aquelas caminhonetes, Hammer. Você gosta desse jogo, Igno? É que, tipo, o 2 eu tô. É, não, basicamente. O 2, cara, é que nem. O 2 basicamente é um upgrade. Ele deu um upgrade assim, tipo, e deu uma piorada em umas coisas. Ah, o legal do Need for do 2, como falou, é basicamente um upgrade do 1, né? Mas só com um pouco mais de carro. E uma coisa legal aqui que tem é que ele tem uma lista de peças que no primeiro, pelo menos, parece que foi aumentada a quantidade de peças que foi acrescentada também no jogo. Você pode escolher pra incrementar seu carro. É, você pode, tipo, fazer várias combinações com peças, porque aí ali tem ideias de adesivo. Então, marcas famosas também, que você pode ver por aí, Venom, Yokohama, BBS. Foi adicionada, é. Eu não sei se foi nesse aí que você já tinha aquela ideia de você customizar o som também ou não? Eu não. Cara, não, eu tô enferrujado porque faz tempão que eu não jogo nem o primeiro nem o segundo. Eu lembro que um dos dois tem. Putz, eu tô com os ouvintes aí, fala pra nós aí, cara. Porque eu não lembro qual que era. Que tipo, você tinha que mexer com uma parada de som e equipar e fazer participar de competição. Eu lembro que no primeiro tinha a questão das capas, nas capas de revista, né? Que você aparecia quando você ganhava algumas coisas. Aí você, tipo, podia ver a sua coleção de revistas que você já tinha participado. Era bem legal, assim, que era tipo uma revistinha tuning. Aí coloca, assim, o carro do ano, sei lá. Era bem engraçado. Também, quanto às músicas, né, que a gente já pode citar aqui, a gente não tem, tipo, as músicas, assim, tão boas aí quanto o primeiro, né? Eu na minha opinião, de merda. Mas eu acho que tem umas que salvam, que são bem boas, né? Então, vou começar aí com a primeira música, né? Já aproveitando o embalo. A banda é Rise Against. E a música é Give It All, né? E então, toca aí! Oh, Não é Rage Against the Machine? Eu pensei que era quando eu vi. Não, não é, é outra. É Rage Against. Caraca. É muito parecido. Eu também, quando eu falei, nossa, eles estão fazendo música pro Need for Speed. Também a primeira música do Underground 2, como tem muitas músicas más. Esse no, o nome dessa banda parece o nome do inimigo do Andy do Super-Homem, que você tem que o Super-Homem tem que enganar ele pra ele falar o nome ao contrário pra poder ir pro, pra quinta dimensão. O nome da banda... O pior é que eu não lembro o nome do personagem agora, por isso senão eu pegaria. Senão eu falaria também, mas o nome da banda é Exhibit. Olha o nome estranho. Cara, é muito foda isso, mano. O nome da música é Lats. Essa música é um rapzinho muito maneiro, muito massa, assim, muito divertido pra ouvir. Então toca aí. Minha música aí, cara, a segunda opção aí do Need for Speed 2, é uma banda que eu acho engraçada demais. Cara, o visual deles é bem engraçado, tem um cara com um dread bem maluco lá. A banda é Skin Dread, olha o nome, né? Skin Dread. Não é tão que tem um dread louco, né? Skin Dread, né? A nome cara, da música é Nobody, cara. Eu acho muito legal, assim, tipo, a batidinha, o vocal, cara. Então, cara, cheio de enrolação, toca aí. My son, we come to take over. MC, you better look over your shoulder. Yeah, you know, we are in on. Oh, and on. Cause election. If I them, I come and them, I try to agree out. Burn down, Bill, we are the roughnecks, girl. fi make the crowd jump up. Crowd get out of splatterly rap up. Blend up the rag or metal punk hip hop. Unity sound killer groove non-stop. In every displace that's what this song will survive. Strength and power I got keep them alone. My song we come to take over. MC you better look over your shoulder. Yeah you know, yeah you know. Nobody gets out of this shop alive. Come on, them a try flex, really show them the rock a punk power. Watch them and twist. Sting like a scorpion, buzz like an e. Full of a busy tag of drop what toy. This is what we want here. You got to know. If you think you're out star, come and never go. My show we come to take over. MC you better look over your shoulder. Yeah, you know. When they get some time, they shop it online. Nobody, nobody gets out alive. When they get some time, they shop it online. Nobody, nobody gets out alive. When they get some time, they shop it online. Call me 1 and 2 and 6 and 7 for the chain. When they get some time, they shop it online. I'm a cat, I'm a pet, I'm a pet, I'm a pet. Nobody gets out alive. Nobody, nobody gets out alive. Nobody gets out alive. Nobody gets out alive. Nobody, nobody gets out alive. Nobody, nobody gets out alive. A próxima música que eu escolhi é da banda Spiderbite, chamada Black Bat. Cara, essa música é muito boa. Eu gosto da entrada dessa música, que tipo, começa com um banjo. Muito foda. Cara, muito massa. Ela entra com um banjo muito massa e depois vai melhorando assim. É um rock, é de rock ela. Nossa, mas pelo menos no começo dá pra curtir bastante. Você começa um banjo muito maneiro assim e vai evoluindo pra um rock mais pesadinho assim, com uma letra muito boa. Cara, eu acho muito engraçado porque essa música se encaixa perfeitamente naquele clima assim de Jackass, cara. Tipo, é muito, muito hilário o começo. Uhum, muito hilário. Toca aí então a música aí. Black Betty, saying Então, agora falando do terceiro jogo da série, né, Need for Speed, ele não tem o nome de Need for Speed Underground, né, ele tem Need for Speed Most Wanted, mas ele segue a mesma premissa dos dois primeiros. Ele traz uma novidade, né, na verdade ele traz várias novidades. Primeira novidade aí é que ele não passa mais aquela ideia de você jogar durante a noite, né, você joga durante o dia, e ele faz um misto aí de jogos aí, como eu já tinha dito, né, do Need for Speed 2 e o Underground 2 e 1, com Hot Pursuit, né, que você tem uma porrada de policial atrás de você. Que outra coisa também que ganha destaque, cara, é conforme você tá jogando, você vai passando por níveis de procurado. É, o objetivo do jogo é esse, né? Como se chama Most Wanted, o mais procurado. Uhum. O objetivo é você chegar entrar na lista dos 15 mais procurados, na blacklist, né? Dos 15 pilotos mais procurados do jogo e pra você, tipo, status máximo, chegando no primeiro nível do jogo. Aí tem a blacklist, que é a parte do jogo, que é pra você ir realmente subindo. Cada vez mais corridas que você vai ganhando, você vai mudando o carro e vai melhorando e vai chegando até o BMW M3 GTR, que é o fodão. Isso me lembra de outra coisa também, que se você assistir o filme 60 segundos, isso tem um pouco a ver com... Eu acho que tem, na verdade, se duvidar, os dois são iguais. Tem a mesma lista. No filme 60 segundos, o personagem principal, ele rouba carros botando o nome de mulheres no carro. No jogo também tem isso, que tem todos os 15 carros, chamado o primeiro, eu acho que é o mesmo, se duvidar, é o mesmo carro e o mesmo nome do filme, que é o nome da mulher Clarence Callahan, o Hazard e BMW M3 GTR. Que provavelmente, se eu pegar as duas listas agora e abrir, vai bater igualzinho, o nome das mulheres e os nomes... Nossa, que referência, né? É, tipo, eu não sei de onde, eu não sei se isso é real, mas se duvidar, se eu bater a lista agora, realmente é isso. E quanto a essa ideia de você subir, né, nessa escada aí de 15 tipo, níveis aí na blacklist, na verdade ela começa com uma história diferente, né? Você tem aquela ideia assim, de você chega na cidade, você já é um corredor de outra cidade, aí quando você chega na cidade, você já vê que os policiais já são mal encarados, aí você enfrenta Razor, né? O Razor, né, é a época aí que você chega na cidade, ele tá em 15º. Ele tinha um carro lá, acho que ele tem um Mustang no início, aí conforme você vai jogar, vai enfrentar o desafio dele, tem policial na cola, cara. Até você joga algumas partes dessa ideia assim, que eles até fazem uma ideia assim, de filmagem, de perseguição policial, com vocês dois correndo na cidade, e você acaba se ferrando, né, você passando numa barreira de furar pneu lá, que é uma barreira tipo de prego, né, tapete de prego, você perde o seu carro, né, que inicialmente esse BMW M3 aí, GTR, ele é seu, cara, quando você chega na cidade. Aí conforme você perde essa corrida, o Razor vai lá e pega a sua BMW e começa a subir no nível, ele chega em primeiro, cara. E a ideia do jogo é você passar por nível até você enfrentar ele pra pegar seu carro de volta. Aí você tem a ajuda da Mia, né, que é a menina lá que te livra da cadeia, que ela te dá umas dicas de início e vai te dando dica durante o jogo. É legal, assim, a ideia do jogo. O gráfico, cara, é lindo, cara. Comparado aos outros, né, que como a gente até esqueceu de citar, né, ele saiu em 2005, 2 anos depois do Need for Speed Underground 1, cara, ele teve uma evolução gráfica absurda, assim. Eu acho que a ideia de você jogar de dia, quando chove, cara, tipo, pra época, quando eu joguei, cara, saiu uma lágrima do olho, cara. Eu achei, nossa, muito, muito bom mesmo. Bom, quanto aos números de carro, cara, ele teve, tipo, um aumentinho ali, acho que ele chega a ter 30 carros, a gente não contou aqui, mas isso não... Não vem o caso. E quanto à trilha sonora, cara, ele não chega a ser melhor que o primeiro, mas a trilha sonora dele é também tão boa quanto, né? Ele tem bastante rock, tem bastante algumas músicas eletrônicas ali, né? Vamos começar aí com a primeira música do GNU. Então, a primeira música minha é a música de rock progressivo da banda Mastodon, chamado Bloody and Thunder. Toca aí. Yeah. então, bom, né, quanto a trilha sonora aí, já, também eu descobri novas bandas aí que eu escuto até hoje, que é a Cell Dweller, né, não sei se é Cell Dweller, Cell Dweller, vamos ver. Cell Dweller. Cell Dweller, né. Nossa, eu sempre me complico pra falar esse nome. Bom, é, a música que eu escolhi foi deles de início, né, que eu acho muito boa. Pena que as outras músicas que eu escolhi, que eu fui pesquisar depois, poderia encaixar perfeitamente no jogo. É tipo um rock meio techno, né? Eu acho muito bom, assim, tipo, o elemento, assim, que tem uma batida. E quando eu escutei essa primeira música, eu falei, nossa, parece um Linkin Park. A música é a Shapeshifter. E então, toca aí. S.O.B. You ain't never seen nothing so rugged at 90, huh? With the cops behind me, yup. Your boy is grimy. Keep the cuffs, enjoy your donuts, sir. You ain't gonna find me. It's not likely to be chasing a ghost with no brakes. Slow down. Run a proof octane, ready to stop playing. I'm hot, man. Give me that pink slip. Time's up. The animals crept through. Leave him in the dust with a packet of jet fuel. Too quick, eat them up. Better for pet food. No brain, so lame. Missing your head screws. Huh? Skin and bones left. Spinning chrome set. Tricked out. Hopping like a crew. Silly cone jets. Pop your ego with a safety pin. Take the back seat. Now let the games begin. Yeah, get ready, get set, let's roll. Roll rubber in a bit of petrol. Red, yellow, hit green and gold. Breathing slow. Night Shifter. Come on, man, you can't be real. I'ma show you what it is at the end of build. Night Shifter. Put the pedal to the metal and go, go, go, go, go, go. Tough match, you lost by a hubcap. Big boss spray painting on my mud flap. Get a rush, yeah, we calling it cold bluff. We never get enough. Hold your breath and hang tight. Known for the big dollar bet in the key. Playing with the sharks, step inside. Everybody on your mark, you're set, now let's ride. That's right. Put the pedal to the metal and go. The yellow Modelo with slicks on, sending them home. Stick claws in the concrete, gripping the road. So quick, even the palm trees, look out, whoa. We got car keys, hook to remote controls. Hit a button out of smoke and he whip you on. I told you, I don't wanna close your hand. Quick now before you go blowing the gasket. Get ready, get set, let's roll. Roll rubber in the bit of petrol. Red, yellow, hit green. Breathing slow. Night Shifter. Come on, man, you can't be real. I'ma show you what it is at the end of build. Night Shifter. Put the pedal to the metal and go, go, go. Então, Gnu, manda a terceira música aí. Terceira? É a terceira, do... Ah, tá, tá. Sacou, né? Então, a minha próxima música agora é uma música que, tipo, você, se você der uma olhada na lista da trilha sonora, você não vai encontrar essa música, nem essa banda, por causa que eu escolhi a versão... É, eu peguei... Foi por acaso. Eu mandei uma busca, uma lista aqui num... Eu fui procurar num site de músicas online... as músicas do Most Wanted. E sem querer, aparece essa música no meio da lista. E tipo, eu escutei ela, caraca, gostei dela pra caralho. Só que aí eu resolvi, mas peraí, vamos dar uma olhada na lista. Eu olhei na lista, não achei, porra. Mas tá no YouTube mostrando que é do Most Wanted. Eu preciso achar por que motivo, da onde que é. Fui procurar, porque eu fiquei quase um dia inteiro procurando isso. Aí descobri, Essa música é da versão em espanhol do Most Wanted. Que quando foi lançada a versão em espanhol, eles adicionaram pelo menos essa música a mais, que é a versão em espanhol. Eu até achei um pouquinho estranho, o Gnu passou a música e falei, Gnu, você tá pirando? Essa música não é do jogo, não. Aí ele explicou, caramba. É, tipo, quando eu ouvi isso, eu também, quando eu ouvi ela a música, eu achei estranho. Nossa, isso não tem nada a ver com o Need for Speed, né, que a gente conhece, tipo, as músicas em si. É, tipo, quando eu olhei o nome, tipo, o nome da música é O Mais Procurado. Em espanhol, O Mais Procurado. Aham, é O Mais Buscado, né, o nome da música. Mais Buscado. É o mais buscado, é. Então, aí, tipo, encaixa direto. Most Wanted, o mais procurado, é o mais buscado. O nome da música encaixa direitinho no jogo, mas, tipo, você acha... Se olha a lista oficial da trilha sonora, você não acha. Principalmente que, normal, basicamente, só tem música em inglês na trilha sonora. Mas eu achei essa música espanhola, e, tipo, gostei demais, então eu tive que colocar. E é uma curiosidade nova, porque é um hip-hop em espanhol muito bom. O nome da banda é... Falsa Alarma. O que parece Falamansa. Eu olhei assim, nossa, banda Falamansa faz música agora do Monstro, do Need for Speed agora. Yeah! Os caras evoluíram, hein? Porra. Então, o nome da banda. O nome da banda é Falsa Alarma, o nome da música é O Mais Buscado. Então toca aí. Yo, en cabeza de esta lista negra, fe ciega, Pier llega y se integra la carrera, pisa el gas y os ciega, se reintegra y reitera, asume su destreza, quema asfalto en estas carreteras, su Subaru impresa reta y llena a sus rivales de impotencia, su paso por meta, quizás el más buscado de todo el planeta, y eres el Veleta, coches Z, la esquinazo hasta la policía y desconfía si envía, se acerca a mí a día, el óxido nitroso lo usan esta vía, hoy es su día y por eso mafias respetan su valía, ya es una utopía, darle caza a la venganza, cross fría y nunca reconocerían su carrocería y Pierre les desafía, no le alcanzaron todavía y menos siendo experto en el terreno de estas travesías, Ronnie sigue por su vía, Toro y Mía se desvían, descubren atajos que ni Razor tan siquiera conocía, sirenas de patrulla suenan en Vancouver, si la adrenalina sube el cielo se cubre de nubes, presume y luce el nuevo look del carro que conduces, yo nunca reduje en ese cruce y dije que el freno desluce, es mi manera de ser hoy el más buscado, de entrar en la lista negra con mi nombre en ella reflejado, rompe las reglas y abre para tu carro y sé respetado, de esa forma tú serás el más buscado. El más buscado, corre, atrápalo, yo gano. Soy dueño y señor del asfalto. El más buscado, ¿quién es? El más buscado, ¿qué? El más. Pisa fondo y no suelta el gas. El más buscado, corre, atrápalo, yo gano. En competiciones quedan exhaustos. El más buscado, ¿quién es? El más buscado, ¿qué? El más. Pisa fondo y no suelta el gas. Estoy en la lista negra, tú sopesas, soy presa. ¿Quién frena? No hay reglas. Si quieren retar, cuando quieran. Conduciendo un macarrón, exento de lamentos, excepto Sargento Cross, un experto en persecución. Voy con un Porsche, carrera, rechino ruedas, el don de la mafia me espera, asunto de apuestas. Carreras ilegales, corrupción en Vancouver, con Mitsubishis, BMWs, quien los ocupe, da igual la meta, el túnel, que se prepara aquel que se involucre. Yo subo el volumen de mi subwoofer, mi Porsche Coupe Fuel. La victoria será cruel, compito contra Pierre, nunca me mantengo al margen. Yo miedo a quién, aparte, atrás dejo a rivales, tienen más hambre y no sangre. Aquí no caben, no paren en calles, escucho los cristales despedazándose sobre el asfalto, carros salen de la pista lanzados por partes, paguen el precio del riesgo, van ciegos, quedan quietos ante quiebros, tercos inexpertos en esta carrera de dos, tu posición es sexto, lo siento, veo que tu automóvil no es el defecto, me escapo, me siento como un gran capo, un gran carro, el más caro, el más atroz al raso, soy el más buscado, detrás los malos me encienden sus faros, no paro, yo gano, es un atraso, estás avisado, el más buscado, corre, atrápalo, yo gano, soy dueño y señor del asfalto. El más buscado, ¿quién es? El más buscado, ¿qué? El más. Pisa fondo y no suelta el gas. El más buscado, corre, atrápalo, yo gano. En competiciones quedan exhaustos. El más buscado, ¿quién es? El más buscado, ¿qué? El más. Pisa fondo y no suelta el gas. Agora pra encerrar o cast. Com a minha música aí, da banda Disturbed, né? Eu já vou falar de início, assim, não vou fazer mistério. A banda é muito boa. As músicas aí que eu acompanhei depois, achei muito boa, assim, tipo um rock bem pesadão. E, cara, essa música, ela se encaixa perfeitamente na sensação de velocidade, cara. Quando você tá jogando assim, Need for Speed, que tem... O que é legal assim, do Need, do Most Wanted, é que você pega uma rodovia, cara, e você pode, tipo, usar um Nito, assim. E foi a primeira vez que eu consegui pegar 382 km por hora num jogo. Eu achei muito, muito animal isso. Mas foi uma cagada, assim, tipo, não via nada, assim, eu desviava das coisas, não sei saber porquê. Tipo, estilo Chico Xavier, tá ligado? Eu achei muito... Bom, a música é Decadence, né? Ela começa, tipo, riffzinho assim, já começa estourando, cara. E tem um refrão muito foda, foda pra caramba. Então, toca aí. Disturbed, cara. Tipo, eu pirei desde uma música que eu peguei que foi de um filme de zumbi. Que eu ouvi primeira vez que eu ouvi a música, eu não achei que era rock pesado. Uh-huh. Isso se chama Down With The Sickness. Nossa, essa música é muito boa. Não, mas tipo, quando eu peguei a música, eu peguei uma versão, sei lá, era um cantor que tocava a música. Ah, você pegou uma versão errada. Não, mas é tipo, pro filme, eles fizeram com outro cara. Uhum. A música. Um outro cara que cantou a música pro filme. Tipo, no finalzinho do filme, você tá acabando, toca essa musiquinha, só que não na voz do Disturbed. Uhum. Aí, tipo, eu gostei da música, gostei da letra. Aí vamos procurar a letra, né? Procurei a letra, procurei a banda. E depois eu, cara, essa música, na verdade, é do Disturbed. Aí, tipo, eu pirei quando eu vi a versão do Disturbed. Nossa, a versão dele é muito foda, cara. Tem outras músicas aí, a Player, tem a música Streaking. É, o estilo da música, de música deles, assim, tipo, eu acho muito pesado, assim, tipo, muito bom. Eu adoro, tipo, rock pesado que tem guitarra foda, assim, tipo, que começa com riff muito bom. Então, Gnu, a gente fez uma playlist gigante aí com um cast com 12 músicas, né, cara? Acho que o cast vai ficar meio gigante, esperando aí da edição, vamos ver como vai ficar, né? Agradecer de novo você ter participado. Agradecer aos meus amigos por ter participado também, né, do cast. Não participado, na verdade, né? Fica o recado pra vocês aí. Quando eu marcar, vocês gravem. Mas a gente tá aí, cara. Mesmo com duas pessoas, a gente vai fazer o cast. Se precisar, se todo mundo estiver ocupado, você grava sozinho. Não, eu gravo sozinho, cara. Quando eu fiz o primeiro Game Track Test, um dia talvez eu coloque no ar, mas não vou colocar porque é vergonha alheia. Eu fiz sozinho, cara. Eu fiz lá, sempre todo mundo, ó, a ideia é essa aqui, galera. Putz, isso vai ser tosco, isso vai ser pá. Isso é massa. Não, mas ó, e também agradecer o pessoal aí, cara. A gente teve um recorde absurdo, cara, absurdo de acesso no Game Track de Donkey Kong, cara, a galera gostou. E você também percebeu que teve, a gente tem uma nova logo aí, que foi feita pelo Hidan, cara. Se você curtiu, dá um feedback, se você quiser dar ideia pra gente melhorar ela. Então é isso, né, se você também curtiu, a gente falou alguma merda aqui, ou se a gente não citou a música que você gostaria, ou a gente não citou a linha de boneco inflável do Need for Speed, sei lá. A gente pode deixar um recado aí. Pode deixar um recado aí pra nós aí no post, né? Ou manda um e-mail pra nós no gametrack.mlx@gmail.com. E é isso, né? Uhum. Ah, sei mesmo. Uma outra coisa que eu queria justificar, que tomara que você escute até o final aqui pra escutar essa justificativa. Esse cast é um cast, tipo, mais susto pra editar, pra gravar, tudo isso. Porque a gente vai ter duas atividades no evento ali em Paraná. Provavelmente você vai escutar já passou ali em Paraná, né? Depois a gente dá o feedback quanto a isso. Então, é isso, né, Gnu? Aham. Valeu, galera. Valeu por escutar a gente. Muito obrigado. Zabza, valeu por convidar de volta. Eu. Não, você, cara, aqui. Você já é do Game Track. Likecast que se foda, cara. Mas já é meu. Bom, é isso. Até mais. É. Até mais. Valeu, galera. Tchau. Bye-bye. Eu achei, o que achei foi legal, assim, tipo, dos carros, beleza, que vieram. Tá. Não, meu pai foi bater aqui na porta. Então, eu vou voltar. Vai falar, fala, que depois eu digo. Então, mas legal que eu tô numa faixa e você tá na outra. A gente vai falar tudo junto, que é fácil de editar depois. Não fica coisa pesada. O ruim que depois eu transformo tudo em mono. Fica sus. É da banda Mastodon. Mastodon, tá certo? É Mastodon. Parece um Power Ranger. Mastodon! Mastodon, tio. Mastodon, que cor que era? Era preto? Era preto. Uhum. Sabia que a gente fala. Eu devia, na verdade, ter postado uma coisa no. Você falou de Java já? Oi? Isso já não tem nada a ver. Tá. Não, é que agora me lembrou uma coisa. Eu tava revisando as abas que eu tenho aberto aqui. Me lembrou uma notícia que eu deveria ter postado no Melo X. Qual? Você pode ver o número de vocês do Caribe.